DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, então, muito boa noite. Antes de mais, esperando que a época festiva tenha sido um sucesso para o vosso lado, cheio de grandes festas e de grandes noites. Para já, estamos a postos para mais uma edição do Live Set, de volta ao formato habitual. Live Set. You listen, you groove. Abrimos, como habitualmente, com a contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. DJ Radio. Começamos pelo número 10, onde está esta semana Donati e Amato e ainda ATFC. O single chama-se Drill Me. A remix é de Ricky Castelli e Mark Lyos. Power Play. 10. Want all your love. maximum power. It's satisfaction. Número 9 esta semana para Robert Mendonça e o single Virgin. Power play. 9. We'll be right back. funky beat. Live set. Power play. Vamos subindo agora para o número 8, o tema que estava na quarta posição, na última contagem, Usher com Pitbull. O single chama-se DJ Got Us Falling In Love Again. Hey. Tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby, tonight, And it makes me wonder. Life sets. Yeah. Power play. No número 7 desta semana temos Sasha Lopez com All My People. 7. Power play. Continuamos com a contagem dos 10 temas de dança com o maior sucesso neste momento em todo o mundo. Vamos agora para o número 6, onde está Roger Sanchez, featuring Far East Movement. O single chama-se Together. Sim. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo, quer a nível de vendas online, quer a nível de rodagem nas pistas de dança. Some more, some more. Esta semana para Harry Romero e Junior Sanchez, Where You Are, a remix para Steve Angelo e a tema novo, entrada direta para a quarta posição. Four. Já nos três primeiros, temos uma reentrada diretamente para o número 3, este Take Over Control de Afrojack e Eva Simmons. Já esteve nesta contagem, saiu e agora reentrou diretamente para a terceira posição. Three. Número 2 esta semana para Reggie e Kaya Jones. Take It Off é o nome do single. Power Play 2. Hi, I'm David Guetta. I do almost a gig every day as a DJ, and there's also the radios, and enjoying it so much, and this is why I would never complain about it. Chegamos finalmente ao número 1, o tema de dança mais vendido e mais tocado neste momento em todo o mundo. É este Barbra Streisand de Doc Sock. Para ouvir já a seguir, é o número 1. One. Streisand. Barbra Streisand. Barbra

dance with me, move your body, your life with me. DJZLish.com. We'll be right back. Zé Luís. We'll be right back. djzelvis.com. zeluis.com. Info/liveset. Live set. Live set. In the mix, DJ Zé Luiz. Exclusive mix. DJZeluiz.com. Ritmo del cuero. djzeluis.com. Yep. djzelwish.com. We'll be right back.